agora pela Flores FM o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderle. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. É uma satisfação abrirmos mais um programa Renascer aqui pela 104.9. Nós lembramos a todos os ouvintes que o telefone 3292-8464-8464 está à disposição de todos aqui, os ouvintes que queiram ligar aqui para a Flores FM, queiram sugerir um tema, queiram fazer alguma pergunta. Não precisa se identificar, basta que tenha um objetivo sério e a gente estará então procurando atender também essas pessoas que ligam aqui para a Flores FM. Então você que é ouvinte da Flores FM, todos os sábados do meio-dia às 13 horas, você que gosta do programa Renascer, também indique a seus amigos, né, para que a gente possa cada vez mais criar uma consciência de amplitude baseada na doutrina espírita em si, mas não restrita à doutrina espírita, né? Então, todos os conhecimentos para que a gente realmente possa crescer em aprendizado, em sabedoria, e então nos desatarmos das amarras culturais do passado, né, e que muitas vezes fazem com que a gente crie conflitos pessoais, crie conflitos, né, desnecessários para quem quer o seu caminho de evolução. Então você que é amigo aqui do programa Renascer, vamos renascer juntos realmente, fazendo cada um a sua parte. Boa tarde a todos, realmente é sempre com grande alegria que nós aqui estamos nessa ideia maior realmente de que o conhecimento, que a palavra, que a verdade nos liberte num primeiro momento, mas nos traga a certeza de um Deus Pai bom e justo, nos traga a certeza de que vale a pena nós cada vez mais investirmos em nós mesmos, que vale a pena cada vez mais exercitarmos nossos níveis de consciência para que através de uma mente fortalecida, para que através de um caráter determinado, sejamos nós senhores do nosso dia a dia e não vivamos como às vezes acontece no nosso dia a dia de restos, poderíamos assim dizer, daquilo que acontece ao nosso redor. A nossa sociedade como um todo, ela se alimenta, ela vive, né, de situações externas, e isso realmente traz a cada um de nós essa desestrutura interior, traz a cada um de nós a perdermos este norte, que nada mais é nós primeiros, cada um de nós senhores de si, compreendendo tudo o que acontece ao seu redor, mas principalmente tendo atitude, tendo postura, podendo nas oportunidades da vida cada vez mais darmos exemplos de coragem, de perdão, de amor ao próximo, de amor à natureza. Mas tudo isso baseado em quê? Porque eu me gosto e eu sei quem eu sou. E os outros, aquilo que me cerca, haverei de compreender, mas não deixarei que isso adentre no meu dia a dia, na minha casa, no meu coração, e realmente me torne uma pessoa como aquelas ou como aquilo tudo que nós estamos vendo nos nossos jornais, como aquilo tudo que nós estamos tendo acesso. E sim, nós estarmos, sermos únicos nessas oportunidades grandiosas que a gente tem. Muito bem. E eu tinha trazido aqui para nós falarmos um texto que se intitula Amor e Compaixão, do livro de Brian Weiss, A Divina Sabedoria dos Mestres. E como é nosso costume agora, abrir o Evangelho ao acaso, né? Abri aqui e deu no capítulo 10, nesse sábado, né? Que fala de bem-aventurados que são misericordiosos, né? Então o assunto parece ser hoje amor, compaixão, misericórdia, né? E o item que eu abri aqui foi o 14, perdão das ofensas. Então tá combinando aqui, né? perfeitamente a inspiração. Mas antes da gente começar esse texto aqui, eu queria emendar aquilo que você estava falando agora, Ademir, porque a gente teve, como a gente atende na Casa Espírita, né? Então, esses dias, uma pessoa nos procurava porque ela já não sabia mais aquilo que era certo, aquilo que era errado, né? E estava perturbado, já tinha até procurado psicólogos, né? E disse, mas os psicólogos não resolvem o meu problema, né? E aí eu disse, mas qual é o seu problema mesmo? Ele disse, não, mas eu no trabalho me dou bem com as pessoas, né? Não tem problemas maiores, assim também na minha vida social aí, não tem muito problema, né? Mas em casa, infelizmente, não dá. Mas por que que não dá? Porque o marido, né, que virou um fanático de uma doutrina religiosa, e virou esse fanático, né, por causa de envolvimentos com drogas, com coisas assim difíceis, estava metodicamente cobrando dela, exigindo mudanças, né, metodicamente assim perturbando a vida do casal, e até em relação aos filhos acabava sobrando. Vejam só, eu disse assim para ela: você procura o seu bem e o bem dos outros? Você procura o caminho da verdade, da luz? Sim, ela disse, eu tento fazer o melhor possível. Então você está no caminho certo. Não é seu marido que vai lhe dizer se tem que fazer assado ou assim, né? Ou que tem que procurar aquela religião e não a outra. No caso, ela frequentava a Casa Espírita, né? Não é o marido. E, aliás, ele não é exemplo para isso, para estar cobrando, né? Eu disse, a gente não pode deixar as outras pessoas entrarem dentro da gente e fazer uma revolução, que era a ideia que tu falasse primeiro, né, que eu queria chegar. Exatamente. Realmente é isso que acontece. Em fatores que aconteceram, né, que as pessoas só comentam isso. Então aí eu penso comigo mesmo, eu digo, mas onde é que está a minha autoestima? Né? Onde é que está, digamos assim, a questão da minha família permitindo que essas coisas, né, adentrem nas nossas casas, adentrem nos nossos corações, esculhambando, trazendo toda essa violência, essa incerteza e essa até questão de certo e de errado, porque em cima desse problema criou-se assim uma coisa onde que uns acharam que o melhor caminho fosse fazer tal coisa e a igreja se posiciona dizendo que está errado e assim por diante. Tu entende? Então como é que nós ficamos nós? Nós ficamos isentos, nós não temos que nos meter, nós não temos que permitir que essas coisas adentrem nas nossas casas. Nós temos que sim seguirmos de uma forma firme e inexorável o nosso entendimento maior, a nossa autoaceitação, a nossa postura individual, o que eu estou fazendo, que é aquilo que tu colocavas. Ouvir sim, entender sim até, né? Mas não deixar dos nossos objetivos, não deixar que os outros imponham maneiras da gente viver. Eu vi um comentário de Arnaldo Jabur nessa, não sei se foi essa semana passada, né? Poucas vezes vejo televisão. E ele estava fazendo uma análise crítica, né, em cima da Igreja Católica, nas suas posturas, né? Então, relacionava ele os papas que realmente procuraram avançar dentro da sua estrutura, né? E dizendo que esse de hoje, né, era uma até hipocrisia, porque ao mesmo tempo falava de proibir os anticoncepcionais, era contra o homossexualismo, era contra isso, era contra aquilo, né? E Deus, onde é que fica nessa história? Então, se nós vamos deixar que os outros, a opinião dos outros, mesmo pessoas de alta hierarquia religiosa ou social, né, ou política, façam da gente um joguete, realmente nós vamos procurar psicólogos, não vamos saber por onde andar. Então nós realmente temos que ouvir, analisar e escolher a nossa caminhada, porque no final das contas o acerto é entre eu e Deus. Não adianta dizer, né? Olha, foi o cara que me falou. Com certeza. Olha o que a mídia faz, Ademir. A mídia, ela está dia após dia atrás dessas coisas. Então é porque aquela criança foi jogada da janela, é porque aquela outra criança foi arrastada, é porque aquela outra criança ela foi violentada, é porque aquele político. Então, na realidade, nós, a nossa alimentação diária, mental e emocional, é dessa, é, eu diria assim, dessas coisas, eu iria falar podre, mas é verdade. Entende? Dessas coisas realmente que só trazem problemas a cada um de nós. Aí a gente vai ver, como é que nós vamos ver a sociedade? Como é que nós vamos ver os políticos? Como é que nós vamos encarar, às vezes, o nosso filho, os nossos vizinhos, a nossa comunidade? Como uma coisa altamente perigosa. Como uma coisa altamente podre na sua essência. Porque nós estamos permitindo que todos os dias essas notícias, mesmo sendo, entre aspas, verdadeiras, entende? Adentrem na nossa alma, adentrem no nossa, da nossa casa, e fazendo com que a gente se alimente disso. Para o processo de repetição, principalmente. Exatamente. Né? Como nos mandou um e-mail, uma amiga nossa, né? Falando da memória da dor. Eu recebi, me lembrei bem agora disso. É. Né? Quer dizer o que, em síntese, né? Que a memória da dor também, se você tem uma enxaqueca leve, né? A gente sabe que, nesse caso aí, principalmente, é porque a pessoa é bastante exigente, é bastante firme, né? Incisiva com ela mesma e com os outros. Mas a repetição deste processo faz com que essa enxaqueca se agrave cada vez mais. Né? Ou seja, abra caminho, abra valas. Né? A tua própria memória facilita. Na, né, repetição, esses caminhos, né, para te ajudar, eles já vão se instituindo, eles vão se fundamentando. Então, a partir do momento que tu der uma aberturinha, já, o caminho está todo aberto. Né? Exato. E vai acontecer o fenômeno lá na frente, que é a própria dor. Aí, agora, reportamos isso para a questão da violência que tu estavas falando, né, que vai para dentro das nossas casas, da nossa mente, né? Vai pelo esse caminho, vai abrindo brechas, né? Vira o costume e nós passamos a ser o quê? Violentos, tratarmos a violência como normal, nos perturbando e entrando de gaiato nesse navio, né? Que a mídia leva para dentro das nossas casas, né? E muitas vezes, não só a mídia, né? Mas todas as formas de processos de imposição de ideias, né? Então, cada vez mais a gente tem que estar consciente de não... deixar de não permitir que essas coisas ruins realmente penetrem dentro da gente e perturbe a nossa base sólida, que deve ser em cima da rocha, em cima de princípios espirituais de escolha e de responsabilidade de cada um. Com certeza, e mais, estarmos bem situados, estarmos bem conectados com a nossa realidade. Uma realidade que, de um lado, somos abençoados pelo conhecimento, pela cultura, pela verdade que nos liberta. E, de um outro lado, somos testados na questão, nessas questões opostas da própria violência, da própria falta de caráter, da falta... Entende? Então, nós vivemos tempos de, digamos assim, de tomada de postura. Se nós formos observar a violência, ela acontece também aqui na nossa cidade. Se tu pegar o jornal e olhar... Digamos assim, ela acontece aqui também. Agora, será que ela vai acontecer exatamente comigo? Com certeza, às vezes não. Mas se ela acontecer comigo, e Deus é Pai, é bom e é justo, por trás desta coisa, digamos, entre aspas, negativa, violenta, que Deus o permitiu, existe um ensinamento, uma verdade. Existe um porquê. E nós, às vezes, tentamos criar um mundo correto, quando que na realidade nós estamos vivendo um mundo de contrastes. Pessoas cada vez mais ricas e pessoas cada vez mais pobres. E o que acontece com essas pessoas cada vez mais pobres? Será que elas se transformam do dia para o outro num bandido? Não. Às vezes a própria necessidade faz com que tirem daqueles que não têm. O Robin Hood, né? Ele pegava daqueles que tinha e dava para aqueles que não tinham, digamos. Mas hoje os contrastes são tão vivos, são tão, digamos assim, laterais na sua configuração, exatamente pelo conhecimento, que não tem como a gente servir a dois senhores, ou nós estamos na linha do bem, ou nós estamos na linha do contrário, que vai acontecer o quê? Que realmente essa coisa está tão determinada que a gente pensa, pô, então isso vai acontecer comigo. É só tu te posicionar num lado. se tu ficar no lado da luz, no lado de Deus nosso Pai, com certeza tu pode ser vítima de uma situação, até pode, mas porque Deus o permitiu como um ensinamento, como um aprendizado, vejam bem, como uma oportunidade, e não como, né, a gente vê como um castigo, como uma afronta, como uma situação que realmente foi colocada a cada um de nós para que a gente sofresse. Muito bem, né? Engraçado como coisas evangélicas, né, que há 2000 anos viram, a gente vê vibrando nos nossos ouvidos, às vezes elas não se fixam, né? Como se fixa esses caminhos outros tortuosos dentro de nós. Como nesse caso aqui do perdão das ofensas, né? Vejam só, quantas vezes perdoarei meu irmão? Vós lhe perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso aqui é uma coisa evangélica. E engraçado como isso não adentrou ainda em nós. E nós não aplicamos no devido ensinamento, né? Que é perdoar. Nós vamos às igrejas, nós vamos aos templos, nós vamos às casas espíritas. Mas quando chega na hora da aplicação de perdoarei, perdoarei, perdoarei, não acontece. Não, não, ele não. Ele não, né? E nós vamos lá comungar, se confessar e não sei o quê, e estamos aí, né, brigados, odiando, às vezes até uma pessoa da família, né? Isso tem situações que se chamam inconsciente coletivo. Vendo aquilo que está acontecendo lá fora, no exemplo que nós pegamos, né? Aquela violência com aquela criança. Nós temos filhos, nós temos pessoas ligadas a nós. Então, como é que nós nos comportamos em relação a isso? Entende? Nós vamos nos comportar de uma forma justiceira, né? Que se eu tivesse poder nas minhas mãos, eu resolveria aquela situação. Só que nós não temos todo esse poder. Pena de morte. É, mas nós não temos esse poder até de uma forma inconsciente. Então o que, que a gente faz? Né? A gente não perdoa. A gente não faz nada. Por quê? Porque a maneira de eu me posicionar perante tudo isso que me ofende, que me abala, que me irrita, entende? É tendo uma atitude cada vez mais seca, cada vez mais sisuda, cada vez mais séria em relação às coisas. Então, de repente, o meu vizinho lá fez uma coisa simples, ou aquele outro meu amigo se esqueceu de um detalhe, o que eu faço? Eu vou tomar partido. Porque se eu não pude tomar partido naquilo que eu vi na TV, eu vou tomar, isso é inconsciente, eu vou tomar partido naquilo que está acontecendo no meu dia a dia. Porque o açude já está cheio e a água tem que transbordar, né? Por aí. E aí o que, que eu vou fazer? Eu não vou perdoar. E por isso que nós deixamos essas coisas popular a nossa mente, o nosso coração, e nós deixamos de ser filhos de Deus, nós deixamos de praticar o evangelho, essas coisas grandiosas que é o próprio perdão. Por quê? Porque estamos assim, como tu próprio disseste, encharcados disso. Nós estamos cheios, né? Então, quer dizer, como é que eu vou exteriorizar o meu descontentamento? Entende? Guardando mágoa de ti e não te perdoando por uma coisa simples. Entende? E assim a coisa vai desencadeando de uma forma cíclica. Que eu faço uma bola de neve, né? Com certeza. E vejam só, eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração, diz o Evangelho segundo o Espiritismo aqui no capítulo 10. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele de te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que em seu perdão desce para pagar tuas faltas? Aqui tem coisas maravilhosas para a gente entender. Será que Jesus dizia que era para perdoar só porque é bonitinho? Veja o que ele diz assim, ó: perdoando, ó, esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque. Ou seja, se eu não tenho mágoa, se eu não tenho ressentimento, os que têm mágoa e ressentimento de mim não conseguem me atingir porque o meu sentimento está puro. Eles até direcionam a mim as coisas, eu até me comporto de uma forma normal. Mas esses ataques não abalam a minha estrutura interna. E eu, como tal, compreenderei, perdoarei a eles. Agora, eu continuarei tendo uma atitude segura naquilo que creio e não deixando que coisas externas mudem o nosso dia a dia, os nossos humores, e tendo essas atitudes que a gente está vendo nas enquetes, né? É só tu passar por aí e fazer, se isso acontecesse contigo, o que tu faria? Nós vamos ver a quantas anda o nosso coração. Então, muita gente, inclusive nas casas espíritas, nos procura, né? Mas esse negócio de mal-olhado, né? Inveja, raiva, isso realmente prejudica, pega, ou isso não existe? Se você tem mágoa, tem ressentimento, vive com raiva, né? Não adianta você dizer, não, mas eu não acredito nisso, né? Que já é uma defesa, né? Não adianta você dizer isso, você vai pegar, porque você está com o caminho aberto, a corrente aberta para os mesmos tipos de sentimentos e de pensamentos, mesmo tipo de energia. Então não adianta, tudo bem que, vamos dizer assim, até ajuda um pouco, né, a gente dizer que não acredita, né, porque já é um golpe, vamos dizer assim, de defesa, mas não resolve na essência, né, porque às vezes aqueles que acreditam tanto numa coisa ruim se abrem mais ainda, né, para as coisas ruins e entram em depressão, em parafuso. Mas mesmo aqueles que dizem não acreditar, que mas muitas vezes falam que não acreditam, mas no fundo acreditam, né? E sabem que isso funciona, se está ligado com esse tipo de energia de não perdão, né? De mágoa, de está ligado com a violência, você vai sofrer as consequências de quem te dirige essas flechadas para o teu coração, né? Nós falávamos quinta-feira na palestra que era o tema diálogo interno, né? Que realmente assim, como é que eu estou tendo essa relação interna minha? Qual é a minha atitude? Né? Nós, quantas vezes a gente fala isso, né, Edmir? Os outros são os outros, o que acontece na mídia, o que acontece lá na África, o que acontece lá no Rio de Janeiro, é lá. Nós temos que nos preocupar com o nosso eu interno, né? Como é que anda o meu diálogo interno? Será que eu estou dizendo para mim mesmo que sou capaz, estou dizendo para mim mesmo que haverei de perdoar, haverei de compreender, ou nós estamos deixando as coisas rolarem, né? Fazendo com que nós nos tornemos vítimas de situação? E muitas vezes, por inconsciência, quando vem aquele jovem, às vezes vítima de uma sociedade, um jovem alucinado por efeitos de álcool, de droga, querendo às vezes só pegar aquele carro para dar uma volta, ou só pegar aquele dinheiro que está na nossa carteira, nós por impulso tentamos defender 30 reais, ou tentamos defender aquele nosso carro que tem o seguro, e o que vai acontecer? E perdemos a nossa vida. Perdemos a nossa vida numa questão de momentos. Mas por quê? Porque agimos por impulsividade, porque deixamos que essa impulsividade tomasse conta de nós. E aí, como tal, agimos como somos. Agora, se temos um diálogo interno, se compreendemos essas situações, se dizemos para nós mesmos, olha, a vida é muito maior do que 30 reais, e se acontecer uma situação assim, farei assim, assim e assim, com certeza, podem até me tirar 30 reais, pode me tirar o carro, né? O próprio Jesus dizia que nós devemos temer aqueles que nos tiram a vida e não aqueles que nos tiram as nossas coisas materiais, que são, no caso, os ladrões e assim por diante. Então, quer dizer, são valores muito maiores que merecem de cada um de nós o entendimento. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência. Sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Aqui também tem uma coisa bem interessante, né? Perdoar não quer dizer que você vai ter um sentimento depois, né? De afeto e de carinho como a um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, sei lá, né? Marido, mulher, filho. Perdoar é não ter nada contra. Perdoar é estar pronto, inclusive, para ajudar, se for o caso. não significa que você tenha assim, obrigatoriamente que estar todo cheio de carinho com aquela pessoa. Não é isso, né? Nós somos ainda seres inferiores que não vamos atingir essa estrutura ainda, né? Mas temos que trabalhar para isso. Com certeza. E vejam a lição de casa para cada um de nós, né? Dai, porque o Senhor vos restituirá. E quantas vezes nós somos vítimas e nós não damos? R$10! E aí aquela pessoa que às vezes está impulsionada por uma situação mais grave do que a nossa, o que ela faz conosco? E aí nós vemos nos jornais o que acontece. Ele diz, né, perdoai, abaixai-vos, né, porque o Senhor vos elevará, humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Aí, que atitude nós estamos tendo no nosso dia a dia em relação aos acontecimentos que acontecem conosco? Nós acreditamos, nós compreendemos, nós nos abaixamos, nós perdoamos, nós damos. Pois é. Vamos então para um pequeno intervalo na nossa mensagem deste sábado. De esplendor e de virtudes. Acalenta o meu espírito nos ideais de fraternidade e de justiça. Envolve-me no teu perfume e garante o meu equilíbrio frente às investidas do mal. Dá-me o vigor da mocidade, mesmo na velhice. Coloca na minha fronte os ideais imorredouros, para que me entregue a ti inteiramente. Desperta, no mais profundo do meu ser, a esperança que me sustente nas lutas que tenho pela frente. Em tuas mãos, deposito minhas melhores esperanças e me redobro a trabalhar e a servir sem esmorecimento, certo de que, plantando, espalhando o bem e caminhando, vou construindo a vitória espiritual que me traz a saúde e o pensamento higienizado. Busco, pois, a tranquilidade de espírito e antevejo o dia da felicidade que se aproxima. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo para da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Né? Aqui é o livro do Espírito escrito no século 18. Né? Perdoai, pois... aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em revelar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Ou seja, não, isso foi muito forte, não, isso não vou perdoar. Não, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, né? O cara tropeçar no teu calcanhar, caminhando na calçada sem querer, é fácil perdoar. Agora, aquele que realmente te atingiu, o que você faz, né? Então, realmente o perdão tem que ser compreendido verdadeiramente para se ter mérito. E finaliza o último parágrafo, diz assim, ó, espíritas, a nós todos, né? Não esqueçais jamais de que, tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sedeus, pois. Esquecei o mal que vos que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: não tenho contra o meu próximo nada. Que espetáculo. Simeão, que coisa grande. 1862. E isso aqui é mensagem que, tem gente que questiona, né? Num ser das fontes sublimes mais celestes. Olha os ensinamentos. Será que alguma fonte, né, do caminho de Jesus passaria uma mensagem dessa? É, mas o próprio mestre diz, né, a letra mata, o espírito vivifica, e ele diz, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, mas eu digo, nós sempre dizemos, né, que aquele espírito que chegou em 2009, né, no dia, hoje que dia nós estamos? Dia 7 de março. Dia 7 de março de 2009, e ele incorporou dentro dele essa responsabilidade grandiosa de que ele é um filho de Deus e que ele tem um potencial grandioso dentro dele. E se ele adotar essas armas, né, que é o amor ao próximo, o perdão, a atitude, o bem manifestado, com certeza essa pessoa, como Jesus diz, né, ele escolheu a melhor parte. E escolhendo a melhor parte, nós teremos do nosso lado não só toda uma questão histórica, como também uma questão evolutiva de Deus nosso Pai nos apoiando, nos incentivando. Por quê? Porque nós somos instrumentos da sua vontade. Então a gente sempre diz que a pessoa que começa a compreender a importância do perdão, a importância do amor ao próximo, do respeito ao próximo, né? Ao próximo, à natureza, a esse conceito global de coisas, e anula o seu ego, essa pessoa, hoje em dia, ela está sendo uma pessoa muito inteligente e que, com certeza, ela vai sobreviver a um monte de coisas que acontecerão conosco, como um todo, porque estamos aqui para aprender. Muito bem, antes de nós começarmos com esse texto aqui de Amor e Compaixão de Brian Weiss, vamos ouvir a música que a gente trouxe aqui para hoje, com Plácido Domingo e John Denver, Perhaps Love, talvez amor. Love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love, the sun is like love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be all A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Que mundo que nós vivemos, né? Coisas tão bonitas como essa música de... interpretado por Plácido Domingo e John Denver, né? E outras coisas assim que a gente às vezes chega a dizer, mas é o mesmo mundo? É, mas pois o importante, é. Né, Ademir, é a relação que nós temos com o mundo, né? É a postura que nós tomamos, é aquilo que nós permitimos, é a alimentação interna de cada um de nós. Alimentação interna de cada um de nós, que nós estamos chegando em tempos iluminados. E como não tem mais só... Uma vez a gente brigava pela comida, né? Achava que os nossos colonizadores, eles conseguindo assim... subsistência? É, assim, satisfazer as questões básicas da casa, da alimentação e tal, era o suficiente. E hoje não, hoje realmente a gente vai ver que a vida ela é muito maior do que isso. E que nós temos uma alimentação interna. E essa nossa alimentação interna, ela tem que ter um cuidado tão grandioso quanto a nossa alimentação externa, que é realmente a comida física, né? Então temos que ter um cuidado grandioso. Muito bem, então olha o que Brian Wise diz aqui nesse livro, A Divina Sabedoria do Mestre, sobre amor e compaixão. Brian Wise, para quem não conhece, né, é um reencarnacionista que está divulgando, né, a terapias, e ele é psicólogo, psiquiatra, né, americano, que se comprovou a reencarnação, trabalha com terapia de vidas passadas para solucionar problemas, né? Não é católico, com certeza, né? Pertence às doutrinas espiritualistas, né? Abertas a todas quantas situações. É interessante colocar também, né, que ele chegou onde ele chegou por análise. Exatamente, né? Pelo divã. Prática, né? Ele não acreditava em nada, né? Exato, e aí como ele começou no trabalho, né, que ele fazia, que é um trabalho terapêutico de análise, e ele começou a ver que determinadas situações fugiam do quadrado que a gente às vezes se defende e fica, né? Ele realmente chega aos entendimentos maiores da reencarnação, da lei de justiça, da lei de amor, que estão inerentes às pessoas, que às vezes nós teimamos em não ver. Mas ele chegou a esses entendimentos por clinicando 20, 30 anos. Na prática, sim, né? E olhem o que uma pessoa dessas fala sobre amor, para ver se muitas vezes, né, uma pessoa assim que é leiga, vamos dizer assim, não tem hierarquia nenhuma religiosa, né? Olha o que fala sobre amor. Claro, inspirado por seres superiores, né? Porque com certeza ele é um missionário do mundo, das coisas divinas, né? O amor é a derradeira resposta. O amor não é uma abstração, mas uma energia verdadeira. Um espectro de energias que você pode criar e manter dentro de seu ser. Apenas ame. E você estará começando a tocar Deus no seu íntimo. Sinta-se amado. Manifeste o seu amor. O amor dissolve o medo. Você não pode ter medo enquanto estiver sentindo o amor. Já que tudo é energia, o que o amor abrange todas as energias? E que o amor abrange todas as energias? Tudo é amor. Vejam só. E olhem agora a análise que ele faz da nossa humanidade. Não vivemos conscientes de nossa natureza espiritual. Agimos como se fôssemos meros objetos físicos, sem alma nem espírito. De outro modo, nunca cometeríamos as insanidades que continuamos a cometer. Pesquisas revelam que mais de 90% das pessoas acreditam que existe um Deus, que o paraíso existe e que vamos para um outro reino quando morremos. mas nosso comportamento desmente essas crenças. Tratamos os outros rudemente, com violência ou indiferença, e nos apegamos de tal forma aos bens materiais que não hesitamos em rebaixar alguém para obtê-los. E finaliza esse parágrafo dizendo: devemos estar loucos. Vejam só, agora, não vamos aqui afirmar que isto é verdade. Eu vou deixar como pergunta para cada um, né? Isso que ele está dizendo nesse texto aqui, é verdadeiro ou não? Vamos até o final depois, né, desse nosso programa, para a gente analisar. Nós, então, se 90% das pessoas, pesquisas mostram que acreditam em Deus, né? Que quando morremos tem algo mais e assim por diante. Nós vivemos como quem acredita? Se achamos que sim, por que essa sociedade está tão violenta? Por que há tanto roubo, tantas mortes, tantas coisas, né? É porque, nós permitimos que, digamos, né, esse Deus interno que está dentro de cada um de nós seja sufocado e alimentado com toda essa questão lateral nossa, né, da mídia, das informações e assim por diante. Então, a gente fica meio sufocado e não consegue manifestar essa potência interna que a gente tem. E aí, como é que vamos amar, né, perante tudo aquilo que a gente vê? Mas sou eu que permito que adentre dentro de mim esses valores totalmente desequilibradores, esses valores totalmente errôneos com a nossa descendência, que somos filhos de Deus, e com o nosso futuro, que é a consciência de Deus. Não temos nada a temer quando manifestamos o nosso amor por um outro ser humano. Estamos sempre certos. Agora analisemos como nós tratamos as nossas relações, marido e mulher, pai e filho, vizinhos e tal. Né? Quando ele diz assim, ó, não temos nada a temer quando a gente manifesta esse amor. Quando ama, quando sente sentimento. Não estou falando aqui de obrigação de dizer que ama. Estamos falando aqui de quando ama, dizer que ama. De quando ama, não só dizer, agir como quem ama. Né? Então, ó, estamos sempre certos. E vamos analisar onde acontecem os conflitos, né, entre famílias, casais, vizinhos e amigos e tal. Infelizmente, o mais comum é que nossos medos bloqueiem essa manifestação de amor. Tememos ser rejeitados, ridicularizados, humilhados, que nos vejamos como fracos, que nos vejam as outras pessoas como fracos, que sejamos rotulados ou enganados. Mas o amor é sempre o caminho. Porque a gente não manifesta o amor. Principalmente nós homens. Por que, a gente nunca admite o nosso amor? E a gente gosta, né? Não digo que ame, mas digamos, né, que a gente goste bastante. E por que, a gente nunca fala isso? Porque a gente tem medo de que essas pessoas, né, elas nos utilizem, elas nos escravizem. E nós queremos ser os senhores. Nós queremos ser aqueles que determinam, aqueles que ditam. Né? Então por isso que nós criamos um muro na nossa frente, né? E não abrindo essa nossa fragilidade, esse nosso amor, esse nosso sentimento nobre, bonito, que deveria ser cultuado, né? E nós homens, se manifestarmos muito afeto, somos boiolas, né? Também. Ai, é terrível, né? Boiola, que eu digo, tu é incompreendido, né? Tu diz, oh, o cara tá, né? Mas é levado pela linha do homossexual, né? Sim, com certeza. Então, aí é todos os medos, é porque não sei se que, né, ele fala aqui, ó, rejeitados, ridicularizados. Sim. Né? Eu então, tomei pela homens, linha do italianão, né, que nós somos e tal, aquela coisa dura, que tu nunca diz nada, tu nunca abre teu sentimento, é uma fortaleza, o teu coração é uma fortaleza, tua mente, ninguém entra, e tu também nunca diz nada, entende? Então realmente é uma relação fria, né, e o que acontece? Nós perdemos muitas vezes exatamente por esta postura fria que a gente tem. Agora vejam só, vamos fazer uma analisar aqui resumidamente. Se o amor é a energia de tudo, e se ele diz aqui que o caminho certo é sempre o amor, né? Se nós fugimos e rejeitamos e não entramos nesse caminho, toda a energia boa, vamos dizer assim, que podia nos elevar, nós rejeitamos. E aí, a vida vai ter sentido? O que realmente nós gostamos na vida? Gostamos de sentir prazer ou gostamos de nos sentir mal, rejeitados, doentes, dores? Não, nós vivemos para sentir prazer de viver, não é? Para ter ânimo, para ter boa vontade. E se nós rejeitamos essa energia que nos dá isso, como é que vamos viver bem? Com certeza, aí estão as grandes explicações do caminho da depressão, das tristezas, das amarguras, das infelicidades, dos suicídios, dos psicólogos. Da solidão. Da solidão. Né? Por quê? Porque tu destila, tu te anula como um ser criador, tu te anula como um ser transformador por este grande atributo que é amarmos a todas as criaturas, né? Como o próprio Jesus nos deu o exemplo. E assim, tu vai criando ao teu redor um ambiente mórbido, neutro, negativo às vezes, fazendo com que nesse ambiente propício, né, vai acontecer o quê? As doenças, tu vai te fechando, tu vai te anulando, tu vai te esquecendo, e o resultado de tudo isso é aquelas situações que nós acabamos de colocar. Né? Isso aí. Somos sempre amados e protegidos, diz Brian Weiss. Somos criaturas espirituais num vasto oceano espiritual, habitado por inúmeros outros seres espirituais. Alguns estão na forma física, outros não. O amor é a água desse oceano. Ou seja, envolve tudo, a forma física, a forma espiritual, os que vivem aqui, os que vivem lá, tudo. O amor é energia, a mais alta e pura energia. Em suas vibrações mais elevadas, o amor abrange tanto a sabedoria quanto a consciência. É a energia que interliga todos os seres. O amor é absoluto e nunca termina. Os principais objetivos durante nossa existência são a redenção e a paz interior. Redenção implica superar o karma por meio de ações e da graça. Há muitos caminhos para a redenção. Quando nos redimirmos, teremos reconquistado o destino de nossas almas. A paz interior é consequência de nossos atos. Viver no mundo físico requer ações concretas. Olha aqui isso que é importante, ó. A paz interior é consequência dos nossos atos. E viver no mundo físico requer ações concretas, ou seja, fazer. Aproximarmos-nos dos outros para aliviar seu sofrimento e ajudá-los ao longo de seus caminhos. Ser solidários, compassivos, ajudar a curar o planeta, seus habitantes e suas estruturas, aprendendo e ensinando. Isso aqui não é evangelho? É aquilo que eu ia pegar de novo o evangelho para reler aquilo que nós tínhamos dito como forma de ratificar o que tu acabou de ler de novo. Ou seja, dessa importância grandiosa, né, de que ele diz, ó, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor, dai, porque o Senhor vos restituirá, perdoai, né, abaixai-vos, humilhai-vos, ou seja, termos atitudes, termos realmente atitudes grandiosas. Um lance interessante aí que disse, que é aquela coisa de nós nos rendermos, né? Temos que nos render. Isso é uma atitude grandiosa. Aquela pessoa, aquele espírito, que seja um momento na vida dele e ele se rende a Deus e diz, não, agora eu vou fazer diferente, isto realmente é grandioso. Porque de nada adianta nós lutarmos contra forças tão grandes como o amor de Deus nosso Pai. A tal ponto que o próprio Jesus diz, todo o joelho se dobrará perante o Senhor. Quer dizer, todo mundo vai ter que mais dia, menos dia, adentrar neste caminho, aceitar esta grande verdade como forma evolutiva, como forma de consciência e atitude diária. E olha agora, a redenção vem do amor, não do sofrimento. Deus não quer o nosso sofrimento, jamais quis o nosso sofrimento, jamais quis a nossa dor, né? Deus quer o amor, é aí que vem a redenção. Que a vida nos leva a sacrifícios, né? A dores, a sofrimentos, tudo bem, mas jamais devemos procurar isso, jamais nos achar vítimas de desgraças, de dores e sofrimentos, jamais isso, porque Deus não quer isso de nós, né? Nós escolhemos caminhos errados que nos levam a dores e a sofrimentos, e nós não precisamos, para ser religiosos, para ser espiritualizados, né, nos propormos a sacrifícios físicos muitas vezes, né, a coisas tão duras que nos trazem sofrimento. Isso foi ensinamentos errados de religiões, né, arcaicas, né, atrasadas, e nós devemos romper isso, nós devemos começar a acreditar naquele Deus bom, Pai justo, que nos quer felizes, que nos quer ricos, que nos quer saudáveis, que nos quer tudo do bom e do melhor. E se nós não temos isso, é porque nós escolhemos caminhos, muitas vezes, com maiores dificuldades, porque somos ainda muito safados, no verdadeiro sentido da palavra, né? Safados por quê? Porque tentamos enganar a lei da vida, isso, burlar, né? Enganar aqui, enganar lá, para tentar dizer assim, não, né, eu sou uma pessoa, né, perfeita. Não existe. Quando até eu coloco que uma questão até evangélica, foi Jesus que falou isso, ele disse que todo o joelho, né, se dobrará perante o Senhor, não é aquela questão como tu próprio leste, ou seja, de que o sofrimento nos obriga à redenção, que tu vai ter que te render. A lei é essa. Agora, se tu quer chegar no limite da lei, o teu joelho vai ser quebrado ao ponto dele se dobrar. Agora, tu pode, antes que isso aconteça, te render pelo amor, te render pela aceitação, te render pela oportunidade que a vida está te dando de ver essa situação de uma forma diferente. E não, né, como nós vimos, como tu próprio colocaste, Edmir, vínhamos de linhas de pensamento onde que tu tinha que te render pela dor. Né? Então, sofrimento, sofrimento, sofrimento, e só pela dor nós nos renderíamos. Não, a rebeldia, ela chega num nível que ela vai ter que se render. Porque Deus, que é Pai e soberano, Ele sabe o que faz. Agora, não precisamos chegar a esses níveis de sofrimento para nos renderem, para nos rendermos, e sim aceitarmos. Obedeça ou vai pelo chinelo. Também. É o caminho, né? Não tem... É. Quando o coração transborda de amor, e quando esse amor flui para os demais, estamos em meio no processo de redenção. E estamos retornando para o seio de Deus, que é o amor supremo. É durante esse processo que a paz interior entra em nós silenciosamente. Ou seja, tem outro caminho, aquilo que eu estava dizendo. Tem o caminho do amor. Tem o caminho de, pela sabedoria, pela compreensão. Por isso que, graças a Deus, a doutrina espírita, nós estimulamos muito a leitura, o conhecimento, o estudo, a análise, a reflexão. Né? Não imposições de regras, de dogmas, de leis criadas pelos homens. Mas sim, abertura de consciência cada vez mais, escolher o nosso caminho, porque através dele nós nos livramos da dor. Agora, se ficarmos cumprindo rituais, dogmas, leis estabelecidas por homens e não por Deus, com certeza o caminho da dor será o único para nos fazer dobrar o joelho. Exato, mas o próprio Jesus nos dizia, né? Largo é o caminho que conduz à perdição e estreito que conduz ao Pai. Esse convite que a gente faz, o convite que Jesus nos faz, o convite que o próprio Brian Weiss, ele fez nisso que tu acabou de ler, que amarmos as pessoas, o quanto difícil ele é. De nós amarmos, entende? De aceitarmos, de compreendermos. Nós notamos isso dentro das nossas famílias, a dificuldade que nós temos em amar, em aceitar. Por isso que nós sempre colocamos, né, da necessidade de nos alimentarmos pela leitura, da necessidade de nós buscarmos informações, da necessidade de nós nos isentarmos dos jornais, da televisão, dessa coisa pequena que está ao nosso redor, como forma de nós podermos assim nos centrar, como forma de nós podermos assim começar a brilhar um pouquinho e podermos, quem sabe, amar os nossos filhos, estando perto deles, perdoar as pessoas que estão ao nosso redor, compreender aquele cara que fez o que fez, né? Relevar aquele jovem ou aquela pessoa que aos nossos olhos ou aos olhos da mídia teria pecado, e assim nós podermos ter maturidade naquilo que a gente faz, e quem sabe um dia, né, Ademir, nós possamos realmente ter um coração de amarmos de uma forma grandiosa e verdadeira, coisa que ainda hoje é tão difícil, mas o convite que a gente faz é para gente grande, é para gente que quer lutar, é para gente que deposita, né, os seus valores na fé, na esperança, na certeza desse Deus que é Pai, que é bom e que é justo, e por isso que nós lutamos, por isso que nós acreditamos, por isso que nós amamos. Um grande abraço a todos. Eu quero encerrar o programa de hoje né? É, uma mensagenzinha aqui que ele continua aqui quando intitula Sem Esperar Nada em Troca, para que a gente pense, né? Ó, muitos de nós continuam a pedir recompensas. Recompensas e justificativas para o nosso trabalho. Quando não há recompensas, as recompensas que nós queremos. A recompensa está no fazer, mas fazer sem esperar nada em troca, fazer desinteressadamente. Pense nisso e nós continuamos no próximo sábado, meio-dia às 13 horas, com mais um programa Renascer aqui pela 104.9, a Flores FM, a melhor rádio de Flores da Cunha. Um bom final de semana a todos. A Flores FM apresentou Programa Renascer. Feliz por sua audiência. Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado, das 12 às 13 horas. Bom final de semana.